fica. Você vai embora, mas seu cheiro fica. E eu não chamo mais meu amor de meu, porque ele é todo seu, e nada meu, é todo seu. É todo seu, nada meu, é todo seu. Eu. Por quê? Porque é todo seu, é todo seu, e nada meu, é todo seu. A vez do próximo que não tem próximo depois de eu. Pega minha mão pra caminhar na rua. Só me responde uma coisa: a culpa é minha ou sua? Eu peço um beijo e você não me deixa. Vamos tapando o sol com a peneira. E vai doer, vai. Se fica a casa que eu moro já no céu. Já tô acostumado a ser iludido. Achei que seu coração era meu, mas fui só inquilino. E vai doer, vai. Se fico a casa que eu moro de aluguel, estou acostumado a ser iludido. Achei que seu coração era meu, mas fui só inquilino. Vai doer, vai. Ah, se vai, meu amigo. De sua frente me entende. Aqui, ó. Saí esquecendo a aliança no banheiro. Já não pega na minha mão pra dominar. Thank you. 5h53, último dia da Rádio Santa Cruz, aí no ar. Amanhã tem estreia, amanhã tem inauguração. A nossa 98.3, a sua Santa Cruz FM. Aqui dessa data você vai acompanhar a nossa programação, estamos 98.3 na parte do FM. Amanhã. Thank you.